Cara, 96,1 FM. E agora começa mais uma Hora do Falácia. Beleza, na Hora do Falácio de hoje vai acontecer uma coisa interessante. Eu ouvi bastante rock and roll e vou comentar algumas coisas, ler umas poesias, falar muita merda e vocês vão gostar. Vamos ouvir agora Simple Man, um rock and roll clássico do Lynyrd Skynyrd. Um abraço pro João, que mandou esse som aí. You love.

Ideias livres são como tetas na cara de um machado. Um machado que encanta, que faz ferir a prosa e canta. O seu futuro infernal nessa terra será sempre subir aos céus e tentar procurar essa verdade que tanto te espanta, mas que tanto você quer. Mergulha-te na onda do prazer do pecado. Só ele você encontrará. E mesmo assim, não será perfeito. A verdade não existe. Chases them away. Pássaro azul em meu peito, que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu despejo uísque sobre ele e inalo fumaça de cigarro. E as putas e os atendentes dos bares e das mercearias nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, quer acabar comigo? Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou bastante esperto. Deixo que ele saia somente em algumas noites, quando todos estão dormindo. Eu digo, eu sei que você está aí, então não fique triste. Depois o coloco de volta em seu lugar, mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro. Não deixo que morra. E nós dormimos juntos assim, como nosso pacto secreto. E isto é bom o suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E você? Label comes up promise to me banhando, lembrei dela. Ficou quieta no quarto depois de fazermos o amor. E eu no chuveiro cantando, fazendo múltiplas vibrações com minhas pregas vocais. Alucinando no som saudoso que meu peito de vitrola toca. Fazia literalmente minha versão arrojada e moderninha. Minha voz ecoava. De repente o silêncio dela também reverberou na minha fonte auditiva. Estava rindo no quarto, sozinha. Fiquei sem graça, sou tão desafinada, praguejei. Ela sorriu, você é linda, e me beijou. Nunca alguém chegou tão perto de me ver. Saudades de uma menina. I need you so bad, you're the one thing. Tell me who's loving you now. Cause it worries my mind and I can't sleep at all. I stayed home on Friday just to wait for your call. I can't say what's right or what's wrong, but I love you. All you gotta do is call me, babe, cause I want you. You make me feel so excited, girl. I got so hung up on you from the moment that we met. And no matter how I try, I can't keep the tears from running down my face all alone in my place. Didn't try to call me. Why did you try? Did you try? Did you know I was lonely? Why did you try? Did you try? Did you know I was lonely? I stayed home all afternoon, man. I was working on my car. I fixed the upholstery. I fixed the seat so it would tilt back. We were going to go to the drive-in, and you didn't call me, man. I waited. It was Friday night. I remember, man, it was 9 o'clock. was sitting at home, I was still watching television, and you didn't try to call me. We've been going steady for 6 weeks, and I thought you were my teenage thrill. I thought you were my teen angel, man, but you didn't call me. I dig you so much, man. Why didn't you call me? If you could have seen me in the afternoon, it was hot out there. Even watch the car. I reprimered the right front fender, man. Motherly love, forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. The mother's got love that'll drive you mad. They're raving about the way we do. No need to feel lonely, no need to feel sad. If we ever get a hold on you, what you need is motherly love. Come on, get it now. Motherly love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. Nature's been good to this here band. Don't ever think we're shy. Send us up some new groupies and we'll take their hands and rock them till they sweat and cry. What you need is motherly love. Get it now. Motherly love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. We can love you till you have a heart attack. You best believe that's true. We'll bite your neck and scratch your back till you don't know what to do. What you need is motherly love. Motherly love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. You know I got a little motherly love for you, baby. You know I got a little motherly love for you, honey. Hoje tenho assunto delicado pra falar com você. Eu muito tenho meditado sobre a vida que você esqueceu. Você está com a cabeça virada para o nada e não procura nem saber o que eu penso e o que faço. Eu acredito que você ainda tem uma pequena chance. E eu encontrei a solução pro seu caso e lhe proponho um tratamento pra você melhorar. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Chance. E eu encontrei a solução do seu caso e lhe proponho um tratamento pra você melhorar. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Yeah! vou plantar cenouras na sua cabeça. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Eu vou plantar cenouras. Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Você tá ouvindo A Hora do Falácio, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Ouve agora Black Dog, por Black Dog é sempre bom, do Led Zeppelin. Eu não gostei da versão, então eu vou colocar em outra versão. Essa aí é ao vivo, eu acho. Vou colocar uma remastered aqui, pode ser? Beleza, foda-se. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay. Dilma diz que o país chegou ao limite fiscal. Mensagem de segunda-feira. A mensagem da presidente Dilma Rousseff, entregue na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional em 2015, disse que o país chegou ao limite fiscal. De acordo com a mensagem, lida durante mais de uma hora nesta segunda-feira na Câmara, o Brasil foi afetado por mudanças no cenário econômico e climático, e que ajustes fiscais são necessários para que a economia volte a crescer. Em reunião ministerial na semana passada, Dilma também havia defendido os ajustes feitos pela equipe econômica. Desde que Dilma foi reeleita, sua equipe econômica anunciou uma série de medidas no campo econômico, como a restrição da concessão de benefícios trabalhistas, como seguro-desemprego e seguro-defeso, e o aumento das alíquotas de impostos sobre cosméticos. Os cortes vêm sendo criticados por centrais sindicais e políticos tanto da base aliada quanto da oposição. O governo também vem sendo criticado pela alta na taxa da inflação, que segundo o IPCA, fechou 2014 em 6,41%. O índice de preços ao consumidor. Então você pode colocar uma taxa aí, comentário meu aqui, né? Pode colocar uma taxa a mais em cima do produto, sei lá o que é o índice de preços ao consumidor. O índice é muito próximo ao teto da meta estipulada pelo governo para o ano, que era de 6,5%, foi 6,41%. A mensagem da presidente Dilma foi lida pelo primeiro vice-secretário da mesa diretora da Câmara, Beto Mansur, do PRB de São Paulo, e entregue pelo ministro da chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante. Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Você vai ouvir agora de Cactus, uma banda aí dos anos 70, Boris Lam. Já ouviram Cactus? Cactus é bom, cara. Dá uma olhada. Eu tô procurando uma aqui que chama Song Bengali. Vamos ver se rola. Acho que rola. Cactus. Cactus Banga Blend, Cactus Turbo. Vamos ver se essa aqui. Não era essa, agora vai dar certo. Cactus. We'll be right back. bars and rules and clocks and rhymes, and you know all the rest. And the guidelines tied around your throat, stabbed into your chest. Ela usava saia curtinha, com cinta liga e 67 oitavos. Era ativa e passiva, ficava por cima e por baixo. Satisfazia qualquer fantasia, às vezes submissa, às vezes sádica, intensa e precisa, sabia o que queria. Sempre em busca de um orgasmo, dava o cu e a vagina. Com a boca fazia estrago, lambia da cabeça ao saco, um pouco mais embaixo dava um beijo grego. Mulher forte, menina frágil. Parecia inquebrável, mas um dia arrombaram a porta de seu peito, entraram e fizeram estrago. Humilharam-na, faltaram com respeito, estilhaçaram o que sobrara, rasgaram sua meia, sua saia, a destruíram aos berros e tapas. E depois, saíram inteiros. Letícia Conde, foda. Thank you. Legal, pessoal. Isso aí foi Jeff Beck. Jeff Beck. Cause we, meu inglês é horrível. Cause we've ended as lovers. Uau. Jeff Beck, vocês nunca vão se decepcionar, galera. Galera, agora Bachman Turner Overdrive. Bye. existe Natal. Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. Por quê? Papai Noel, velho batuta. Meu Deus, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios de tua presença. Me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a tua amante humilde, entrelaçada a ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha a coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar. Clarice Lispector. I choose shimmin' and they're shimmin' and I'm flying and they're flying. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Well, I'm going out west down on the coast, where the California girls are really the best. And I walk and they walk, I choose and they choose, and I shimmin' and they shimmin' and I fly and they fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Skin off the scope, a pretty little chick wherever you go. Oh, and I walk and then walk, I twist and then twist, and I shimmy and then shimmy, and I fly and then fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Well, we're out there having fun in the warm California sun. E pra terminar, mais uma do Ramones. Valeu, galera. Hey Ho, let's go. Faith in the back.